Quem for verdadeiro prevalecerá. Quem for verdadeiro prevalecerá. Chegando no veneno, mantendo proceder. O barril de sangue agora vai escorrer. Quem pensa que acabou, apenas começou. O terror em forma de gente, em forma de rima, voltou. Guerreiro, linha de frente, para morrer, para matar. Quem é quem, aliado forte das chamas do fogo, escapará. Sistema começa a rezar, chegou a hora do arrebento. Quebrado as correntes, forma da banca, será feita a justiça com o tempo. Passo a passo, pouco a pouco, absolvido do fogo do inferno. São os humildes que seguem a Deus, aqueles que andam no caminho certo. Faça a rápida escolha, obtém o perdão. O som aqui é de ladrão, é mãe chorando no ouvido do caixão. Tem que entender, pergunta por quê? Logo com seu filho. Inveja e pilantragem na vila, acaba em tiro. Sem dó nem perdão, é corpo em decomposição. Há mais de uma semana boiando dentro do balão. Não é o que eu quero pra ti, não desejo isso a ninguém. Mas a justiça da vida louca é que não nasce e faz no além. Na mão esquerda, a Bíblia sagrada que eu uso para rezar. Na direita, a coca engasgada pronta pra descarregar. O alvo aqui é o sistema, a união aqui é o lema. Firmando o sol chegado, periferia trema. Serão horas de terror antecedendo o julgamento. Pânico, dor, revolta, tensão. Quem for condenado, eu só lamento. Nas mãos da periferia, padecerá, pagará o que fez. Falou que não devia, abriu a boca e a bola da vez. Lembra do moleque que cresceu pedindo esmola. Agora revoltado, não desgruda da pistola. Não pede mais moedas como antes na sinaleira. Agora é desce do carro pro porta-malas sem brincadeira. Se reagir, já era mais um. Pro inferno, pra mim, tanto faz. Que sofri na minha infância, meu mano mais novo não sofre mais. Eu sei de lavar vidro de madame de carro importado. Revoltado, cano apontado, fortemente armado. Sente de vingança queimando no peito, fazendo sofrer. Playboy, filho de madame, ajoelhado, reza pra viver. A que se faz, a que se paga, mais que um lema, um mandamento. Sente a bala quente da Glock queimando por dentro. Chamado de justiceiro, agora sou eu que coordeno o jogo. Fazendo a própria justiça, queimando o sistema, bala de fogo. Queima sistema falido, povo sofrido, punho cerrado. Moleque de ponto 40, resgate negado e assassinato. Deita no chão, começa a rezar, pro celular tocar. Deposita logo dinheiro, senão o tio vai cantar. Queima sistema falido, povo sofrido, punho cerrado. Moleque de ponto 40, resgate negado e assassinato. Deita no chão, começa a rezar, pro celular tocar. Deposita logo dinheiro, senão o tio vai cantar. A trairagem, a pilantragem, vive na vila me cercar. Um olho sempre aberto, os dois juntos não posso fechar. Quem já fechou, nunca voltou, para dizer o que aconteceu. Ensinamento do gueto é antes ele que eu. Se fudeu, que foda-se ele, na minha casa não tem funeral. Quando a notícia chegar, não é minha mãe que vai passar mal. Se for a minha hora, Cristo vem me buscar. Só ele, ninguém mais conseguirá me levar. Sou cria venenosa, um mensageiro enviado. Ladrão, se liga na rima, abrindo os olhos, aprendizado. Criado desde moleque no gueto, vivendo com uma vida louca. Já vi traíra no chão, com tiro de oitão e formiga na boca. Por isso, segundo veneno, minha segurança eu mesmo faço. Pastor da periferia, desabafo, arregaço. Com toda a pilantragem, sem dó e sem dor. A madrugada convertendo, descarregar do tambor. Unido só maluco no rap identificado. Só sangue no olho, ladrão ex-presidiário. Cartucho tem de sobra, aliado também. Chegou a hora H, vem com tudo, vem que tem. Quer chegar, chega chegando, aperta o gatilho, vem descarregando. Ninguém vai fugir, ninguém vai correr, é rajada pra ver o que vai ter. Volta, arregaço, rajada de chumbo quente. Comigo só a rapa, pelotão, linha de frente. Pode fugir, pode correr, não tem como escapar. Pra chama do fogo do inferno, a 380 te mandará. Queima sistema falido, povo sofrido, punho cerrado. Moleque de ponto 40, resgate negado e assassinato. Deita no chão, começa a rezar, pro celular tocar. Deposita logo dinheiro, senão o tio vai cantar. Queima sistema falido, povo sofrido, punho cerrado. Moleque de ponto 40, resgate negado e assassinato. Deita no chão, começa a rezar, pro celular tocar. Deposita logo dinheiro, senão o tio vai cantar. Queima sistema falido, povo sofrido, punho cerrado. Moleque de ponto 40, resgate negado e assassinato. Deita no chão, começa a rezar, pro celular tocar. Deposita logo dinheiro, senão o tio vai cantar. Vai cantar, ladrão, vai cantar. Vai cantar, ladrão, vai cantar. Vai cantar, ladrão, vai cantar. Vai cantar, ladrão, vai cantar.